aguardando o bicharia, o tráfico precede, acaba de tocar o solo, o ajuste no zero no fim. Disparador em meu segue, ajuste no 095, autorizado ali até que foi depois no 0, chega a torre 1 na noite, decimal 95. Turno 30 graus, 5 nós, autorizado, pista no 0. Xené 143, desça para 2000 pés, ajuste 10, 15, autorizado ELS que foi da pista 10, de forma estabilizada. Ei, descendo FI até 2000 pés, 10, 15 ajustado, autorizado procedimento ELS X-Ray, pista 10, agora está estabilizado, 143. Xené 69119, chame agora o centro Recife, 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 1645, sol 28, liga à direita, chame sol 121 decimal 9. Alô, 26201. Passou sim para a Serra 93. Serra 93, chame a torre 118 decimal 95. Salvador Papa Romeu Serra 93. Salvador Papa Romeu Serra 93. Na aproximação, ajuste no zero no 5. Por que se a gente cancelar presente, conseguir para 17, seria 101? Afirmo. Positivo. Então, solicita presente cancelamento, conseguir para 17. Cancelado as 29, curva à esquerda, bate pela direita no 7. Reporte na final. É o Mike Vitor autorizado, aliás, de pular, pista no zero. Vento no 30 graus, 5 km. A linha do sol, dá no zero, tá, Mike Vitor. Nada base baixo travado, 90 vezes. Serra 90 vezes, ponto autorizado, pista no 7, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Pista. Tono 166, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. 3 mil, comida 15, no 166. 1, controle 208, boa viagem. 208, muito obrigado. Bom serviço, da volta. Senhor Salvador, boa noite, Papa Romeu, hotel Mike Vitor. Hotel Mike Vitor, contato radar na decolagem, suba via saída Sambo, transição Motiva para nível de voo 430. Ok, segue o perfil da carta para o 430, hotel Mike Vitor. Puxa 10-61 no 43, chama a Torre Salvador, 1-8-2195. 295, abraço. Boa noite, Xilene 143, LS X-Ray. Xilene 143, continue a aproximação, ajuste no 0 no 5. Continua no 0 no 5. Serra 9B Vitor, aos 3-2, livrada, parte 5, destino. A estacionar, frequência livre. Xilene 143, pulso autorizado, pista no 0, vento no 3, 0 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado, pista 1-5, Xilene 143. Uma 20, 7 milhas para a posição Coral, serviço radar terminado, chame o controle Léus, 120, décima 1. 166, desce para 2 mil pés, ajuste no 0, 1 no 5, autorizado ILS X-Ray da pista no 0 e forma estabilizada. Para 2 mil, 1015, forma estabilizada, 1 no 1, 66. Uma 3235, direita, 121 no decimal 9, só. 219, direita na próxima, 1-166, no localizador, desloca 10. 1-166, complexo, chave torre 1-8, decimal 95. 8-95, até já, obrigado. ajuste no zero no sul Romeu. Na escuta, no 66. Hotel Mike Vitor, sobe Recife, 128 decimal 35. 2235, obrigado, boa noite. Meia milha para a cabeceira 10. Todo autorizado, pista 0, né? Tô no 3-0 graus, 5-0. Disposto. Nono 66, solo aos 4-0, direito no 219, solo. Direito no 219. 7, a sua identificação. Desse é nível de voo 050 via chegada à mão, ajuste de altímetro 2005. Limpo 07 corrigido, vou direto do Dune, descida 050. Alfa Charlie na escuta da torre? Afirmativo. Tem condições de taxar um pouco mais à frente só para liberar o pátio ainda agora? Afirmativo. Vai adiantar o táxi do Alfa Charlie. Muito obrigado. Salvador, boa. 6201, prontinho aqui no ponto de parada 10. Ali é autorizada, né? Aí decola a pista no zero. Vento no 4 0 graus, 6209. Ali decola da 1 no 0, 6201. Alfa Charlie, após a rolagem do tráfego da Bianca, alinhar e manter pista no zero. Ciente, após a rolagem, autorizado alinhar e manter Alfa Charlie. E ele é XI para pista no zero, reporte no localizador. CEP 2000, ele está no 05, reportará no localizador. É 201, decolado 53, controle em 208, boa viagem. Obrigado, boa noite, 208, 6201. Salvador, boa noite, 6201, hoje Xanel, tamo voando. Xanel, 6201, boa noite, contato Arnaldo, decolagem, suba via São Voando para nível de voo 360. Via São Bruno 360, 6201. Boa noite, a sua identificação, desse nível de voo 050 via chegada a bomba de 1, ou número 2, aproximação. Valeu, 4, 9, 6, 6. 1, 9, 6, 6, negativo, mantém o perfil de chegada. Tem que manter, valeu. azul 4206, está no ponto de espera, está pronto. 4206, autorizado ali e manter pistola zero. Autorizado ali e manter pistola zero. Alfa Charlie, decolada 55, controle 120, decimal 80. Como 2080, boa noite, Charlie. Salvador, boa noite, Papá Romeu, Alfa Charlie. Papa Romeo, Alfa Alfa Charlie, contatado na decolagem, suba via Conde para nível de voo 090. No perfil da Conde para o 090, Charlie. Aproa de Conde, Alfa, Alfa Charlie. Dois armeiros, veria a possibilidade de a gente decolar com uma outra proa para livrar do tráfego à frente? Sim, já foi coordenado o controle, mesmo solicitou que decolasse a 01, que mantivesse proa até o 4 mil pés. Após a decolagem, manterá a proa até 4 mil pés. Aguarde mais 30 segundos para iniciar de rolagem. 206. 206. Após a decolagem, manter a proa até 4 mil pés. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 150 graus, 5 nós. 206. positivo no 25 decimal 1. 251 e a primária, senhora? 128 decimal 35. Muito obrigado. 251 2835 6201, boa noite. Azul 4206, decolado ao 01, mantenha pro até 4000, atingir 4000, voa direto jampo. Chame o controle 120, decimal 80. 20, 120, obrigado. Azul 4206. Azul 4206, contato horário de decolagem, mantenha a reta de decolagem até 4 mil pés após vir direto o jamo e subir a nível de voo 350. 4 mil, jamo 350, 4206. Estabilizando o localizador Olimpo 037. Limpo 07, complete, chame torre 198, decimal 95. 195. Salvador, Olimpo 07, interceptou o localizador, o trem. Retardado. Limpo 07, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 05. Forma uma aeronave da mão alinhada na pista. Guardando para a decolagem, vai iniciar a rolagem mais 30 segundos. Segurando para o Salim, Felipe 07. Gol do 966, desça 2 mil pés, antes de altímetro 1.0.5, autorizado final do procedimento LS XUI da pista 10, reposto no localizador. Vento 150 graus, 5 nós. Livre pouso para o Olimpo 07. 869 ao 04, controle 208. 208, boa. Após o P3 da Força Aérea Brasileira, sinal dando zero, alinhar e manter, pista 0. Após passagem final, autorizado alinhar e manter a 1-0, azul. Contato radar decolagem sobre a via Arbo 1 para nível de voo 360. Via para 360, voo 869. 07, solo 06, livre à direita, taxi Alfa até a ponte espera da Delta, chance do cruzamento. A direita, Alfa Delta, pode aplicar o 07. Decolagem autorizada, pista no zero, vento no 50 graus, 5 nós. Autorizado decolagem pro 27 no 2 azul, graças. Azul 4206, Buina Bruno, Romeu Foco 08. 206, boa proa. Romeu Foco 018. 018. Tétila 2, decolado 09, controle 208, boa viagem. Controle 208, graças. Controle Salvador, boa noite, azul 2712, esconde. Azul 2712, contato ardado decolagem, sobre a via Conde para nível de voo 270. Seguindo inicialmente o perfil da Conde, solicitamos cono autorizado, se possível, voar Conde, senhorita. Do 272, mantém o perfil de saída. Mantém o perfil azul. Azul 4206, chave Recife, 125 decimal 45. 2545. Salvador, 132-97, ponto espera 1-0, pronto, boa noite. 132-97, mantenha ponto espera. 1-9-6-6, torre 1-8, decimal 95. Solo 966, você escuta da torre? Positivo, senhor, nossa escuta, baixada na base. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 5 nós. Repouso 1269, sobre Recife, 12 decimal 0. 260. Voo no 966, solo do 3, libera a direita e chame solo no 21 decimal 9. Decolagem autorizado, destino 0, vento 130 graus 4 mais. Decolagem autorizada 10, 3297. Plano 3897, decolado aos 16, controle 208, boa viagem. 208, 3897, boa noite. Salvador, boa noite, dá 3897, passa a 1.600, na Sambuleda. Plano 3897, contato radar na decolagem, suba via Sambu 1 para nível de voo 320. 320, sobe via, seria possível voar Leda? Delta 1897 autorizado, vaga por hoje, Lida. Lida, graça, 3897. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 140 graus, 612 de nós. Então 3283, mais 19, controle 208, boa viagem. 208, boa. Segundo 645, alinhar e manter a pista no zero. Visual, corpo do círculo, de alerta. Então 3283, contato radar decolagem, sob a via Arbo 1, para nível de voo 360, passando 12 mil pés, autorizado, vaga para hoje, Alessa. Colagem autorizada, pista no zero, vento 1, no 40 graus, 4 nós. autorizado 2712, autorizado Vanda Prodo Alfa Romeo 363. 2-2, controle 208, boa viagem. Obrigado, 208, bom dia, agora. Autorizado 363, azul 2712. Azul 2712, autorizado Vanda Prodo Alfa Romeo 363. Grato, 2712. Sucesso do 2, serviço radar terminado, 436, setor nordeste de Salvador, sob controle Aracaju em 120, decimal 3. Controle de Aracaju 1203, grato pelo serviço, uma boa noite. Gol 645. 645, contato radar decolagem, suba via São Rudo para nível de voo 360. Via para o São Rudo para o 360, gol 645. Oxanair 6259.0 para 1. Oxanair 6259. Eu vou jogar. Inicialmente, eu quero manter isso. Amanhã eu vou. Corbeu Alfa Alfa Charlie, pra serviço radar terminado, a 67 milhas nordeste de Salvador, sob controle Ilhéus na frequência 120.3. Chamará o controle Aracaju, confirmando 1203. Afirmativo, controle Aracaju em 120.3. Grato, boa noite, Alfa Alfa Charlie. Decolagem autorizada, pistola 0, vento 1, 40 graus, decolagem. Autorizada decolagem, pistola 0, canal 6, 2, 5, 9. Oito nove sete, Sami Recife, 128.35. Gente, boa noite, tá? 3897. Né, 6259, decolado 25, controle 120, decimal 80, boa viagem.